7, baixo 4, está acionado o táxi, chama 3186, ajuste a 1012, tem um mover, bom dia, Papa Oscar. Oscar, acione táxi, reporte onde espera. 1607, Gol no 607, acione identificação, autorizado, chegada Bonf. Vê se mantém a 4000 pés, o ajuste no 0 no 2. Bonf 4000 0 no 2, 1607. Pronto, Cobb. Pronto, Cobb, até 3201. 3201, confins autorizado, nível 3620, via Pezulu 16. Recolota 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bridge. Bravo Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5541, frequência do controle 119, decimal 8. Confins 3201, autorizado com nível de voo 360, via Pezulu 16, decolada pistão do zero com curva direita, saída da El, após a El Leda, Bridge, transponder 5541, no controle 119.8, 3201. Está pronto, pushback acionamento. 08, aguarde, é o número 2 para iniciar o pushback. Aguarde, está 3201. Para o táxi Abjet 5808 com 84, 5 horas e 30, com fim. Táxi Pátio Juliette Alfa, ponto esperador no 0, torre no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo, bom dia, web 5808. Pátio Juliette Alfa, ponto esperador no 0, 86, bom dia, 5808. 3201 vai coordenar com o Rio do Solo após a passagem da guarda do Boeing da Webjet. Está livre iniciar, chame táxi na 3201. 3201, após a passagem do Boeing da Webjet, livre puxa acionamento da 3201. Algumas nuvens aqui, mas já vai dar de volta. Sente, o ajuste é 12, reporte visual. Boa tarde. Lima, correção, chame Centro Recife, 1260, alterna 1288. A positivo, 260, 288, obrigado, bom dia. O Gol 9804 passou externo, tem bastante neva ainda, tá visual, mas ainda não tá no campo à vista. Se avistou a 1410, Gol 9804. Tempestade do Papi tá boa, quer que aumente? Não, tá bom assim. Tem pouso autorizado, vento norte, 3 nós, ajuste a 1012. Gente, livre pouso na pista 1 nós, vamos na vela. Salvador, bom dia, Webjet 5808, ponte terra, próximo, 1-0, pronto, decolagem. 5808, após o tráfego que pousa ali e mantém. Após o tráfego que pousa ali e mantém, número 0508. Papa Oscar, aponte 0508 de graça. Papa Oscar ali e mantém, número 17. Tiro! Tango Romeo Golf Vitor, submantém o nível 105, chame, chame Centro Recife em 1288, alterna 1260. 1288, 260, obrigado, bom dia, Romeo Golf Vitor. Seria o Escrio Zulu, confirmando Aracaju 090. Pelo Zulu, chame solo 219. Salvador, muito bom dia, Papatango Luiz, pelo Zulu. Bom dia, Escrio Zulu, confirmando Aracaju 090. Na medida possível. Tira do gol, autorizar a decolagem, vai utilizar a decolagem do papel. Zero Aracaju está autorizado, o esquerdo Zulu, via Golf 677, decola da 17 com curva esquerda, subida Conde, aciona 0162, frequência do controle 119.8, torre 118.6. Só corrigindo, mudando o transponder. Só vou acionar 0264, o Esquiro Zulu. 0264, a transponder, autorizado, da cola da 17, curva à esquerda. 040, pela via 77, para Aracaju. Controle, 6982, o subida Conde, o Esquiro Zulu. Mais o Esquiro Zulu. Autorizado acionamento para o táxi, vai chamar a torre 1186, ajuste padrão 1013, tem um bom voo, bom dia. Fala, bom dia, bom, 804, livrou. E agora 04, táxi via Alfa, após próximo à esquerda, quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Ok, Alfa, quilo, pátio 3, reporte para o pátio principal, 1804. Fala, 3201, para o táxi POB 99, 3 horas e 5 de autonomia, alterna barulho. Táxi Pátio Juliette Alfa, considera 1186, ajuste no 013 padrão, tem um mover, bom dia, 3201. 3201, livre táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera, 1186, ajuste 1013. Dia, já passava. Salvador, bom dia, Papa Tango, Índia, Papa Oscar, decolada no 7, saída Lotar. Papa Tango, Índia, Papa Oscar, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 090. Subindo e mantendo 090. Índia, Papa. O esquilo Zulu ali mantém, cabeceira no 7. Atento ao tráfego, decolou agora com proa nordeste, o ajuste estava 2013, o vento 020 graus, 3 nós autorizada a decolagem. Decolagem fica no 0, adjeto depois da rua. no 607, desse via chegada para 2000 pés, o ajuste no 03, autorizado LS, que tem da pista no 0, reporte no localizador. Para 2003, localizador, via LS, encontrará o 1007. São Paulo, 804, só. Desce portão 10, portão 10, boa noite, 04. 10, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3201, pronto, ponto de espera, da pista no zero. Então, 3201, está na frequência do controle Salvador. Web, decolado 4498, novo. Pronto, ponto de espera, pista no zero. Gente, mantém o ponto de espera, 3201. Mantém, 3201. Informação. 198 pro Web. 198, só que é 508, pô. 050, o ajuste no 03. 03, 050, na bom. Após BDEV, Bravo India Delta Eco Victor BDEV. Aciona 5545, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360. Nota 10, curva 30, Israel, Leda, Leda, Bob, Deve. Controle 1198, acima 45, 3178. Botão 7, chame pronto, pushback, ajuste padrão 613, 3171. Chamará, mulher. Claro. Gente, sobre mantém o nível 1110. Mantém o 1110, isso é verdade. Do solo, Zulu, agiliza o cruzamento, aguarda transferência. Agilizando, aguardando. 3201, na linha mantendo zero. A linha mantendo zero, 3201. Zulu, Zulu. Zulu, chame controle, 19-8, bom voo. 19-8, tá, bom dia. Controle do Salvador, muito bom dia, Papatango, Whistler, Zulu, decolou na sua escuta. Anguixa Kilo Zulu, acione 0264, suba e mantenha o nível 090 na saída Conde. Falecida, se possível, senhora, manter 1000 pés pela linha do litoral até Aracaju. Gente, mantenha 1000 pés, condições visuais. Reporte 20 milhas de Salvador, acione 0264, para passar Anguixa Kilo Zulu. Acionado, 0264, reportará 20 milhas, Anguixa Kilo Zulu. Nordeste acendendo por 90, tem decolagem autorizada, 0-40-39. Entendeu que está autorizado a decolar, 3-2-0. Afirmo. Controle Salvador, bom dia, gol 1-7-1-5. Librando 240 para 1-1-6-0. 1-7-1-5, vou passar o 200, ajustar em 1013 e descer para 5000. 200, 1013, 5000, 1-7-1-5. 3201 no decolado 49, controle 198. 198, 3201. Solo, tá 3171 para o posto de acampamento, tá no 7. Autorizado, chame táxi, tá 3171. Autorizado, chame táxi, 3171. Você agora, 02, minha parte? Bom dia, tá 3201 na Dael. 3201 no controle, contato radar. Gol 1607 em aproximação, chegue o trem, chame a torre, a frequência 1186-1607. Salvador, bom dia, o gol 1607, tá baixado, travado. Estabilizado o X-ray down 07, tem pouso autorizado 040 graus, 3 nós, ajuste 1003 agora. Pouso autorizado na 10, no 607. 8, chame Recife, a frequência é 1288. 1288, 508, bom dia. Bom dia. Boa noite, 97, via chegada bom, desça para 2000 ou 1013. Caiu aí para 2000 ou 1013. O Zulu agora passa a receber o código 0264. Controle, autorizaria o 320, vapor de bridge, está presente? Eu bem que gostaria, 3201, mas o bridge está fora da área de responsabilidade do controle Salvador. Chiquiro Zulu, seu estimado para pouso. Aos 50 da próxima. Ciente. Aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço, chame Ilhéus 1201. Sulu 53, direita, prossegue táxi. Na minha escuta via Alfa, após Kilo, cruze o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Primeira direita, Alfa, Kilo, cruzando para o pátio 3, para o principal no 607. Ajuste 1013, com ajuste 1013, via chegada desça para 2000. 1013, via chegada gol 1715. Confirme, autorizado até 2000? Via chegada Bonf, desça para 2000, gol 1715. Via chegada gol 1715. Da 3201, chame Recife, frequência 13325. 1-3325-3201. Salvador, é o Mike John. Decolou 31-3948 com 99, com fins 0919 Zulu. Sete ingressa a portão 05, parte principal. 05 principal, Salvador, bom dia, tá 3597-2000-3527. 3597, desça para nível 120 e a chegada é a Bonf para a pista 10, ajuste a 1003, a princípio nível 120. Nível 120 na Bonf, está na Lagoinha. Salvador, bom dia, tá 3171, não está no ponto de espera da 10 pronto. Trio 71, a linha decola, puxando 0, vento 040 graus com 04 nós. A linha decola da 10, tá 3171. Ciente, frequência livre. Estabilizou o gol 1897. Ciente, checa o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 2-6. Gol 1897, estabilizado o sinal, baixo travado. 7, bom dia, continua a próxima ação, Guarani, pista livre, ajuste padrão 63. 897. Gol 1795, está autorizado ILS. Autorizado ILS, 1795. Dia Popológica, próxima informação, tráfego 12 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, aeronave da TAI, descida para 120. Ok, Dia Popológica. voo no 897, o vento 050 graus com 05 nós. Tem pouso autorizado, pista no zero. 897, pouso. No 71, decolo 00, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. Somente, senhor, bom dia, bom final de semana, até a próxima. Somente. Poderia aumentar um pouquinho a intensidade do papiso, por favor? Obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá 31 no 71, não, passa 2300 pés, ou 360 na Leda Diner. 31 no 71, controle, está em contato, Roberto. Uma possibilidade de voar Leda, evitaremos informações, por gentileza. Autorizado. Controle de Leda, muito obrigado, 31 no 71. 35 no 7, via chegada, desça para 2000. 2-1-6-0-5. 6-0-5, desça para o nível 1-2-0. 2-7-5-7, via chegada a Bonf, desça para 2013. Via chegada a Bonf para 2013. Voo 6-0-5, acione a identificação. Tudo adiante. Aqui de manter o nível 1-1-0. Sim, Índia, papai, acho que o 605 está agora 9 milhas para Lagoinhas, passa ao nível 200 e descida para 120 devido ao tráfego em sentido contrário. Sim, Índia, papai. Confirma para o 605. Afirmativo. ILS, com 1-7-1-5-1-0. 1-7-1-5, chega o trem, torre 1-1-8-6. 1-8-6, obrigado. Controle de Salvador, excelente manhã, tá 3-1-5-3, formação Índia, atingindo o nível 1-7-0. Desce para o nível 1-2-0, 3-1-5-3. 1-2-0, tá 3-1-5-3. Cruzo 3, leva o portão 8 no principal. 2 Salvador, 1-7-1-5, ILS da 1-0, baixou e travou. Olha, 1-7-1-5, ajuste padrão aí 13, reporte visual com campo. Botaremos visual 1-7-1-5. Voo 1-0-5, Alagoinhas, tráfego informado superado, via chegada dessa para 2013. ADC 2000 com 1013, 1-0-5.